E eu recebo aqui o Mark Ian, ele que é cantor aqui em Foz do Iguaçu, idealizador de um projeto também que está em andamento aí, em parceria com a Faculdade Uniamérica, aqui na Terra das Cataratas. Bom dia. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom ser recebido pela RCI. Obrigado novamente pelo convite. E vamos falar sobre essa iniciativa, ela se chama Nós Somos Livres. Exatamente, Nós Somos Livres. Essa campanha ela surge porque nós estamos no mês do orgulho LGBT. Então, em parceria com a Faculdade Uniamérica, que abraçou esse tema, abraçou essa ideia, a gente desenvolveu esse projeto chamado Nós Somos Livres, que vem para falar sobre diversidade de gênero. Mas não pelo lado da sexualidade, como é sempre muito discutido, mas pelo lado da educação. A sua própria educação e a educação com o outro. O seu próprio respeito, o respeito a si mesmo, o respeito a quem você é e o respeito com o outro. A liberdade, a sua própria liberdade e a liberdade do outro. Então são esses três pilares que a gente está trabalhando. O respeito, a educação e a liberdade. E são também três ações pontuais aqui. Exatamente. Que a gente acompanha, né? Vamos falar da primeira. A primeira é uma exposição de fotos ali na Uniamérica? Isso, exatamente. É uma exposição que está acontecendo no nosso saguão. É aberta a toda a comunidade, com qualquer pessoa pode vir. Aproveita para visitar a gente, visitar a Uniamérica também, que é o antigo Boulevard, que agora está bem diferente. É, eu falava exatamente isso, que eu Exato. Não tenho nem ideia de como está a estrutura ali. É uma estrutura totalmente nova, né? Aproveitamos o que era o Boulevard, mas reestruturamos algumas partes. Então essa exposição está acontecendo ali, na Uniamérica, no Saguão. É uma exposição com personagens aqui da nossa própria comunidade. São artesões, designers, publicitários, advogados que representam a comunidade LGBT. Então eles estão ali como, não um exemplo, mas dizer, olha só, você também pode conseguir, você também pode alcançar seus objetivos, independente de quem você é ou dos rótulos que as pessoas te dão. Você pode ir e ser quem você quiser ser, se tornar o profissional que você quiser ser. Mas primeiro você precisa lutar, correr atrás dos seus sonhos. Esse também é um objetivo da campanha, despertar que as pessoas, independente de rótulos, elas precisam lutar pelo que elas querem. E essa é a primeira ação, essa exposição aberta à comunidade. A segunda, nós temos um mini documentário no site uniamerica.br/livres. Lá também tem todas as informações do projeto e também conta um pouquinho de quem são esses nossos personagens da exposição. Então, o bacana é você visitar a exposição e já correr no celular, ver o site também, assistir esse documentário que está muito emocionante, está muito bonito. A gente teve um cuidado muito especial em contar essas histórias, em conversar com esses personagens. E a terceira ação é que acontece amanhã na Uniamérica. Às 19h30, nós vamos ter um círculo de debate, um diálogo aberto a toda a comunidade, falando sobre respeito, liberdade e educação. Nós trazemos convidados, psicólogos, professores, também os nossos convidados da exposição vão estar lá para a gente debater sobre esse assunto de diversidade de gênero, abrir mais esse diálogo, conversar para haver uma troca. Então são três ações: a exposição que está acontecendo, o site com o documentário e o círculo de debates que acontece amanhã às 19h30 na Uniamérica. Então, olha só, o site é o uniamerica.br/livres. Exatamente. Né? Entrando lá, já consegue assistir esse mini documentário. Isso. E amanhã, às 19h30, ali na Uniamérica, essa programação, né, o Diálogos sobre Respeito, Liberdade e Educação, participação completamente aberta para a comunidade? É totalmente aberto, não tem custo algum, e a gente convida novamente que as pessoas venham conversar com a gente, venham debater sobre esse assunto, né? Às vezes acontece, o preconceito ele nasce muitas vezes de você não compreender o outro, você não ouvir o outro, e a gente quer muito fazer isso. Venha ouvir, venha discutir, venha trazer as suas ideias pra gente. É aberto à comunidade, vai ser no auditório da Faculdade Uniamérica. É só chegar e nós vamos estar lá para receber todos. E como é que você avalia até o momento atual no Brasil? Porque a gente vai observar ao longo deste ano, até na campanha eleitoral aqui no Brasil, Vamos. Um recrudescimento aí de discursos radicais até, e muitas vezes atacando questões de direitos humanos, né, questões relacionadas à sexualidade, a religiões, enfim, isso será aí um dos pontos até da campanha. Como é que você avalia esse cenário brasileiro 2018 com relação até a questões como respeito, compreensão, Sim. enfim? Como você disse, a diversidade não é somente a diversidade de gênero, mas a diversidade de religiões, de ética, de raça. Esse momento, não só no Brasil, né? No mundo inteiro a gente passa por um momento de mudança. porque podem existir candidatos, podem existir pessoas que ainda preferem o antigo ou preferem esse retrocesso, mas você não consegue parar a evolução, você não consegue parar as mudanças, porque nós estamos falando de pessoas, são pessoas que estão aqui no mundo, que estão fazendo mudanças, que estão, a gente não vai desaparecer, a mulher, ela não vai desaparecer. É, os gays, as lésbicas, toda a comunidade LGBT não vai desaparecer. As pessoas negras não vão desaparecer. Nós estamos aqui. Só que nesse momento a gente está tomando a frente, dizendo, nós estamos aqui e vocês não podem nos parar. Então, trazendo para Foz do Iguaçu essa realidade. A gente tem projetos aqui que estão impedindo de falar de diversidade, né, sem citar nomes. E isso é um retrocesso. Então a campanha vem também para isso, porque a gente precisa conhecer mais antes de julgar. A gente precisa conhecer mais. É, às vezes é muito falado sobre ideologia de gênero. Para o começo não é uma ideologia, não existe uma ideologia. Ninguém quer implantar algo em alguém. Então a gente precisa discutir mais sobre isso, conversar para começar a compreender que, opa, não é bem assim. Entendeu? Baixar um pouquinho a guarda, ouvir o outro e entender. Eu acredito que a gente não consiga parar as mudanças que estão por vir. Por mais que existam movimentos muito fortes contra isso, candidatos muito fortes, líderes, né, que deviam estar a favor das pessoas que estão contra, não conseguem parar. Então a gente só precisa continuar lutando, a gente só precisa continuar estudando, buscando na educação esse apoio. É o que eu acredito. Conversei aqui com o Mark Ian, ele que é cantor aqui em Foz do Iguaçu e idealizador, né, deste projeto chamado de Nós Somos Livres. Eu gostaria de agradecer sua presença e participação aqui na RCI. Eu quem agradeço, muito obrigado e novamente convido a todos que estão nos ouvindo amanhã às 7h30 no auditório da Faculdade da América. Obrigado pelo convite.